Fala, galera! Estamos com... Opa, peraí. Flamer tá online? É isso que eu tô me falando? Oh, acabou de voltar. O quê? O Flamer vai conseguir participar? Eu O chamou. quê? O Ah, já Flamer adicionaram, já adicionaram. interrompeu a gravação de novo? O cara interrompeu a Não! gravação até sentar na chamada. Olha só, o Flamer tá de parabéns. Ele consegue interromper até no episódio 100. Ô, novinha! Você sabe que é uma droga mágica! Fala galera! Estamos começando mais um Bem-Wishes! Finalmente chegamos no episódio 100! Aí, ó. Sem que não é assim, né? Vai que é assim. Mas é 100! É Mas é 100. 100! Sei que é É, depois de 99 veio 100, então esse é o 100. Estamos aqui comigo hoje, consegui! o único direito dos animais é ser gostoso. Estamos com o Godaka! Ai, ai. Ai, ai! Começou desse jeito, chegamos no 100 Vai desse jeito. terminar assim. Vai Vai terminar terminar desse assim. jeito. Eu sou o Gariba! Tô me atacando! Tô me atacando, gente! Ou poderia ser: oiê! Fala, meu pica. Fala, meu pica. E também temos o Swast! Qual é a pauta? O que que eu falei, ô burro? Você quer link? Toma link! Toma link! Toma link! É pauta que você quer? Toma! Toma! Falta que fica. Falta aqui, ó. Galera, chegamos ao número 100. Bom, então o que a gente vai fazer hoje? Nada! Vamos Nada, falar. variável. A gente vai anunciar aqui o encerramento do Benítez. Acabou, a gente não pode mais postar putaria, a gente não pode mais... a gente vai encerrar o site, vai se dedicar só ao site de putaria agora. Hoje tá todo mundo empregado, então acabou o site. Já era, né? O próximo vai ser o. É não, cara, que isso, cara? Do MRVI agora pro Super Amishis. E partindo nessa sequência, o próximo vai ser os vibradores. Não, a gente vai tudo pro mulheres online, pornor, pelada, grátis. .com pra fazer podcast por lá agora. É, É o próximo site. a gente vai fazer podcast de putaria e rivalizar com o CV agora. Do jeito que tá o bagulho, cada semana sai o podcast em um dos sites, tá ligado? Então, galera, a gente se reuniu aqui hoje pra. A gente vai falar sobre os banners. Vamos falar sobre a porra Vamos falar sobre os nossos banners, o que. De que a gente vai lembrando do episódio a partir do banner, mas. Em É, a geral é gente dos fez banners. nos 50. No 50 a gente falou sobre os episódios, né? A gente fez um apanhado geral sobre todos os episódios, agora a gente vai se focar só no banner, a gente não vai se focar muito no que aconteceu no episódio, a gente vai tentar explicar algumas referências para quem não entendeu, e a gente vai precisar da ajuda de vocês para Porque a entender gente algumas não que a gente não lembra, se na lembra. maioria. Mas não, a vibe é que, cara, 100 episódios é muita coisa. Como ninguém ouviu 100, a gente pega o banner que é mais fácil, tá ali pra ver, suave, então, tipo, de boa. Cara, nem o Evandro ia ter ouvido 100, cara, porque ele não editava todos, então. É bem isso. Eu escuto todos, tá? Eu escuto, cara, vocês têm que ser cuzão. Cara, eu também durmo o Godoka escutando o fala. nosso podcast. Então, o Godoka fala que ouve todos assim, com uma frequência constante, né, cara? Constante Só que todo a gente... dia. 4, 5 por Então, dia. a gente tem 100. Faz as contas, quantas vezes ele escuta o mesmo podcast por semana, tá ligado? Zoeix, sabe aquele podcast do Arg do Jack Kirby? Sim. Eu cheguei a escutar ele aproximadamente 9 vezes por semana. Jesus! Caralho! Edson, assim, a próxima vez que tu for ouvir, tu vai anotando os pedacinhos, tudo, que daí quando a gente for fazer uns 150, a gente faz um. Por favor, né? Melhores Imagina momentos. Rolão. A gente podia fazer uma rodada perguntando se lembra qual foi o episódio nosso que a gente mais ouviu. O meu foi do. Certeza foi do da leitura lá do GP Guia, cara. Ah, mas a gente cara, não vai fazer essa rodada. O meu cara, foi exatamente o do Jack Kirby do Arcast, não foi o nosso, não. Bom, vamos começar então, por favor. Por favor. Depois que o Jailson parar de gritar, a gente fala. Mas vai ser qual música? A música que o Daniel HDR mixou a primeira ou a segunda que ele mixou e a gente não usa? Fazendo esse trabalho à toa. Claro que a gente usa, cara. Ele mixou duas. A gente tem três ele músicas mixadas por Sim, HDR. Mas a... o problema é que quando eu edito. Tá três? Sim, a gente tem três. Vocês que não percebem são burros. Quando eu edito, eu só tenho uma no meu PC agora, então só vai com uma mesmo. Tá Sim, ligado? A antiga. Cara, tem Super Amigos da segunda temporada da Liga do Justiça. Tem mais uma, uma. Tem a Sem Limites também. É, Tem a da Liga da Justiça e a Liga da Justiça Sem Limites. Ah, tem mesmo, cara. Que delícia, cara. Então, galera, vamos começar pelo primeiro aqui. Não tem tanta referência. É, ainda era tímido, ainda tava, né, cara? Suave. Tava começando. Tem ainda só um gato ali, mas nada de energia obscuro, sustentado, né? Não. É, e nós temos o... O laser, né? O laser. O laser Martins. Laser Martins. Raiden Martins. Raiden Martins. Ai, ai. Temos os membros soltos ali da Caqueira do Capitão América. Ah, sim, é daquela capa... É do Life, né? Do livro, cara. Tem um gibi do Leonardo lá de fundo. Porque não sabemos. Sim, era que o Vini falou. O Bruno. É, alguém falou que tinha um gibizinho, mas a gente não sabe que tá no Nanaká. Aí o Bruno sacaneou, tipo, o que que eles faziam no gibi? Eles iam plantar tomate? Plantar tomate? Não, tem aquele Homem-Aranha lá, bizarro, né? Ah, Posteridade. Né, não conheço. Velho, Peter velho. Ah, é. E aquela mão do lado do Clark? Que porra é aquela mão? É da capa do... Da capa Capitão do Life. América, isso. Capitão América. Tem um rosto de um lado, a mão do outro. Ah, tem o rosto, tem o rosto do Capitão... Tem a cara do Capitão América voando ali embaixo do Homem-Aranha. Sei lá. Que é o Homem-Aranha aquilo. Aracnocido, sei lá que posso. Acho que é Aracnocido. Mas então tá, esse banner não tem muitas referências. Vamos passar pro próximo aqui. Caralho, esses esportes bizarros. Sim, o fundo, esse já... O fundo já é corrido do queijo, né, cara? É da safadeza, né, tá ligado? É uma imagem, a gente começou aí a safadeza de usar uma imagem... Não, começou o primeiro, que já pegou uma imagem, um padrão ali de raio. Aleatória de raio. Não, cara, eu fiz essa imagem, eu tive trabalho... Eu peguei um brush raio. Né? Eu peguei um brush de raio e fiquei soltando. Caralho. Pô, agora que eu vi, cara, olha ali o coisa de xadrez ali, o xadrez box. O xadrez. Tal. Ele é patrocinado pelo. É patrocinado pelo Jägermeister, cara. Eu acho que os caras bebiam Jäger Bomb quando jogavam, tá ligado? Mano, vamos fazer um negócio, cara. Vamos ficar bebendo, né, cara? Vamos fazer um negócio, vamos. Vamos jogar lutar boxe também, cara. Esse jogo de xadrez tá muito chato, velho. É massa, cara. Aí tem um cara passando roupa no alto do... Do avião. Do avião ali no canto e em cima da montanha ali no outro. Tem o esporte supremo lá, né? Que é o esporte que a gente criou. É o mono... Eu não entendi. O cara no monociclo, um anão de monociclo passando roupa. Enquanto segura um peixe, que é pra arremessar, né? É o arremesso de atum. É o arremesso de atum. E o cara de armadura com um taco de hóquei segurando uma panqueca. Lembrando xadrez, né? Equilibrando a panqueca. Lembrando que o anão ia descer de monociclo na corrida. Pra pegar o queijo, porque tem o queijinho ali, né? É, tem um. Mano, esse banner passa, eu ainda tô muito incomodado com esse cara que é pura lama aqui no canto dele. Sim, cara! O cara tá muito destruído, cara. É 15 banho, velho, pra ele voltar à cor original. O ele vai ser igual o Hulk, ele vai ser igual o Hulk. Exatamente. Eu ia sacanear, eu vou sacanear porque depois da usina de Godoka merece. Tem o Zueishi no Bullet Ball ali, bem no meio do banner, ó, também. Ele sem barba, mano. Sem barba. É o Bullet Ball, eu não lembro direito desse esporte. Das Olimpíadas não, Geriátricas. Não é aquele que pode. Não é o Bullet Ball que pode matar se pegar? Não, esse é o Calcio Fiorentino. Calcio Fiorentino. Isso! Ah, não, o Bullet Ball é aquele que o. É tipo aquele Air Rock lá, né? Isso. Puta, Olimpíadas Geriátricas, é verdade. Aquele pode matar nas Olimpíadas Geriátricas, né, cara? Qualquer coisa, né, que gera dois passos. Que gera emoção forte, pode. Aqui temos mais um convidado aqui hoje, temos o comentarista! Boa noite. O comentarista é convidado especial hoje, porque ele acompanha o site desde o começo, então... Ele sabe mais do site que a gente. Ele sabe mais que a gente. Né? Acompanho vocês desde o final do MRZI. Eita, tá. Eu falo, o que eu fiz da minha vida? Tipo aqueles caras que acompanham todo o universo expandido do Star Wars e ficam perguntando coisa pro George Lucas, porque ele nem sabe, tá ligado? Ele não faz ideia. O comentarista lê os tains do Super Amishas. Ele lê os tains. Não, o tain do Super Amishas é a mini saga, né? Que não existe. Vamos continuando aqui então, cara. A gente tá no banner 3. Temos vários ícones nesse por banner. Por que raios o Ed Murphy tá de tempestade? É o primeiro. Não é o Ed Murphy, cara, é o Black Dynamite. É o Black Dynamite. Caralho, por que o Black Dynamite tá de tempestade, velho? Porque uma vez a gente viu um cosplay da tempestade, vocês falaram que parecia um homem. Aqui, eu até achei. Caralho. Cara, a gente tem uns ícones do site, né? Começou aí, cara. Olha só, a gente tem o Pescador Parrudo. Sim, o Pescador Parrudo. Ó, tem o Wolverine ali. O Mel Gibson, o Ryan Gosling e o Bradley Cooper, cara. Olha só, parece um homem, Godoka. Aí vocês colocaram o Black Dynamite. Cara, alguém falou em bigodão, eu lembrei na hora do. E o Evandro fez umas costeletas bem ferradas no. Assim, não, no cara. Por que o Edson celular, o maluco da pinta ali? Eddie Johnson. Cara, por que raio? Ele é gótico. Ele é gótico. E o que que tem? Ah, era uma piada. Surgiu. Foi uma piada muito leve que a gente não notou, mas o Evandro fez questão de botar no banner. Só eu assisti essa porra. É igual o Barbosa ali no canto. Barbosa. Esse Chuck Norris aí com o Godoka, né? Que eu alterei as cores do. Foi sugestão do Bruno isso aí. Parece que ele não tem nariz, é tipo uma tartaruga ninja, dá um liga, tá ligado? É, cara. Ó, Pedro e Bina, melhor dupla dinâmica. O Bino já tá manjando. Pode ver que na roupa ele tem um X, se pá, tem dois X escondido, tá ligado? Será que tá a vida, né? O cinto do Fagundão de cabeça pra baixo. Claro, exatamente. Pô, olha a cara do Fagundo, ele tá tipo, tá muito quente nessa roupa aqui, cara. Tá. E o que é aquele Shazam ali que eu não sei? Não lembro. É o Mark Wahlberg. Com o Shazam. Cara, a gente foi longe nesse podcast, pelo visto. Porra, mano. Pra caralho. Vamos seguindo aqui. Tem mais uns 90 pela frente. Nossa. 95 quase. Cara, o 4 acho que não tem quase referência, velho. A gente só tocou um monte de Pokémon na... e os jogos. O Missigno, acho que só. Missigno, Ah, mas o Missigno todo mundo conhece, vai. Tem um cocôzinho no... Eu não lembro o que é. Do Digimon, será? É do Digimon, provavelmente. Isso. É uma referência à qualidade do Pokémon. Não, é uma referência à qualidade do Digimon. Digimon, não, Pokémon, né? Pokémon. Digimon é legal, Pokémon é uma bosta. Você é a única pessoa que tá falando isso aqui. Porque o Gariba caiu, provavelmente. Não, eu não consigo me concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo. Você tá jogando, né, seu bosta? É, larga esse jogo aí, merda. O anime, só o Godoka e aquelas crianças que vêm chorar nos posts do Gariba lá falando. Nossa, que Digimon é melhor. Errado, né? assim, faz igual eu. Esquece os jogos e assiste só o desenho pra você ver o que é melhor. Pokémon. O Ash é um perdedor. É o maior perdedor de todos os tempos, cara. Moleque de 15 anos que não evolui. Tem nunca. Poma. Sempre se fode. Isso, cara, mudou o olho dele, mudou a cor do olho dele no teve, desenho. Teve quatro, foi 10 anos. Teve quatro parceiras, mulher, nunca pegou nenhuma, não pegou nem o Brock. Ele tem 10 anos, porra. Então, nesses 10 anos... Não é por ter 10 anos, velho. Pegava anos, a mulher quando tinha 10 anos. É, ele tem 10 anos há 10 anos. Então, tipo, a primeira temporada... Não pegava mulher nem quando tinha 20. Imagina com 10. A primeira temporada se passa em uma semana, então, né, cara? Só daquilo que são 10? É aquela teoria lá que ele tá em coma. É a pior teoria do mundo, tá ligado? Melhor, cara. É que nem One Piece, tipo, os caras estão há 10 anos lá e, sei lá, passou... 2 dias. 2 anos, né? 2 anos, Danilo. É, cronologia turma da Mônica. Isso! Ai, vamos seguindo aqui. O 5, cara, a maior referência do Banner 5 é a moto de cabeça. Né? É a moto de cabeça, passando lá embaixo. Referência suprema, quase matou nós. Melhor gif, cara, melhor gif. Tem o Sean Connery ali, né? Zardoz. É o bonequinho que o Palmer foi inspirado, o Gone with the Blast Waves. Ah, isso. Ah, sim. Tem o maluco do Desert Punk ali, tem o Mad Max do 2, tem o... O que o Jean-Claude Van Damme tá ali? Dragão do Futuro. Dragão do Futuro. Ah, sim. É de aço ou do futuro? Acho é Cyborg, é dragão de aço do futuro. É, isso. Tem um gordinho ali de cowboy, assim, eu não manjo. É o... Tá do Sean Connery ali, ó, como... É do... o Dr. Fantástico. É. Não, a hora que ele tá montando na bomba. E aquele nome de espacial, eu achei que deve ter uma coisa a ver com algo que eu falei, mas eu não lembro o que é. Vamos pro 6, que tem algo genial que a gente simplesmente não usa mais. O quê? Do Kung Fu que vale, que é o Bronson Lee ali embaixo. Bronson Lee, é verdade. Caralho, sim, velho, sim. E o Sammo Hung com uma cara de viado, velho. Mano, que tá ele, sensacional. Ele tá, parece que ele tá fazendo um tchauzinho de Miss pra gente, tá ligado? Tá bem doido. Sim, cara, é verdade, mano. Esse cabelinho de Maria Hill dele tá muito... Tá um cabelinho de um Kinyong, Lao Kinshon, sei lá, cara, aquele tipo. Esse banner foi uma merda de fazer, cara, porque tu não tem uma imagem decente desse filme antigo pra pegar, tá ligado? É que as únicas que tem são as clássicas padrãozona, tá ligado? Sim, pode ver o que estão mais... Tipo a do Jet Li, em... a do Jack Chan, só. Botaram até um Lopan aí. A do Bruce Lee também. Lopan, cara. Aquela montagem que eu fiz do Bruno de Lopan. ele tá com o bigodinho muito igual, eu botei a cara dele. Cadê? Tá aqui nesse banner? Não tem. Não. Olha nas fotos de perfil do Bruno que ele trocou um dia lá. Olha no álbum das fotos de perfil que vai estar lá. No 7, cara, no 7 temos os Travecos, fazedor de X. O X Traveco do Vini, né? Pô, tá difícil de achar esse Todd Black agora, que por alguma razão parou de vender. Parou de vender aqui perto, cara. Deve ter começado a dar câncer nos moleques. Ah, eles se fodam, cara. Não divulguei. Nesse podcast eu comentei quando um amigo meu lá que a puta churrasqueira virou vegano. Nossa. que merda, né? Foi nesse podcast que a gente começou imitando Bob Esponja ou não? Exatamente. Foi. Por isso que ele tá no banner. É por isso que ele tá ali. A pior imitação do mundo. Porque é fácil de achar a imagem do Bob Esponja sem fundo. Você quer dar uma palhinha aí, Zoist? Muito bem. Atendendo a pedido, então. Vamos preparar. Tá pronto! Fica cada vez pior. Margarina de 15 quilos. Caraca. Essa não, tinha teoria, não é? Grande, que os piores chocolates faziam a melhor calda, né? Sim, tem um mágico. Chocolate mágico. Tem a disputa clássica do meu cachorro quente é melhor que o seu. É, cara, que... Sim, cara. Pirrê. Puto, pirrinho era nesse também da coxinha lá? Não, esse é o da Malia. Ah, tá. Caramba, velho. Pirrê, cara. Pirrê. Miojo. Mas acho que esse aí começou também a cultura da pizza de coração, se não me engano. Não. Acho que não. Eu acho que melhor não. Pizza. Eu acho que sim, acho que nesse eu já falei. O cotidiano gastronômico deve ter sido mesmo. Devo ter comentado que a pizza de coração era a melhor pizza. Que os pastéis especial que os leite comia, que era meio quilo de puro resto no recheio. Ai, velho. Beleza, vamos pro aqui. 8 aí. 8 dos videogames. Melhor. Do Super melhor... Nintendo, ah, né? Do Super Nintendo, Super Nintendo. É, eu acho que não tem nada demais esse banner. Tem, aqui. Não tá, tem. Tá padrão. Não, padrão. O legal é que vocês colocaram, o Evandro colocou vocês. O Evandro colocou esse fanart, né? Do Sunset Rider, né? Em vez de colocar um artificial. Ah, sim. Uma arte muito foda, cara. Foi uma que a gente achou durante o podcast, eu acho, né? Essa arte é muito legal. Essa arte é muito massa. Tá, vamos seguindo aqui então. Temos o de lágrimas masculinas e acho que também não tem muita referência. Ah, não. Tem o 9 que você pulou, né, cara? 9. 9. O banner mais fácil. E o título, finalmente admitimos que a DC é melhor, tá ligado? Tipo, sensacionalista mil. O que tem mais personagem, provavelmente, banner com mais personagem. Eu nunca entendi, cara, e a galera falando que o player não tava. Caralho, foi muita burrice, velho, tá louco. Teve gente comentando que o player não tava lá, velho. É muito digo que não nem se deu trabalho de ver o primeiro parágrafo da porra do negócio, pra ver que não tem nada. É. Eles nem leram a gente falando que é 1º de abril, porra. Mas tipo, tá, o 10 aqui, o 10 também não tem muita referência, acho, nada de... É, nada demais nas referências. Tem um Aquaman voando ali, sei lá se é o Aquaman, parece. Não, é o The West Wrestler. O lutador. Ah, eu achei que ele tivesse com roupa de Aquaman. Ah, então... Eu falei, que esse cara tá cravando essa espada gigante no chão? Espadolão enorme, né? Não, ele tá segurando nela pra não ser levado pelo vento. Exatamente. É basicamente o que o Gariba faz quando começa a ventar. A puta. Cara, o que é que... É aquele cara do lado do Brian, cara. E do Kamina. Quem que é Brian? Aquele negão do lado... Aquele negão do lado do Brian, do cara. É John Goff, cara, esse cara de milagre. Não, do outro lado esquerdo. Do outro lado. É o... Ah, o Toshido? Toshido, isso. Ah, o Hotel Ruanda. Hotel Ruanda, pode crer. Tô foda esse filme. Caralho, tô com medo de mim, cara. Como é que eu lembro dessas coisas? É que tô ouvindo muito. Você ouviu, cara? Tô ouvindo muito bem a minha. Você ouviu, tipo, umas 40 vezes cada episódio, pelo menos, né? No 11 também foi aquele especial do Y Last Man, também a gente não teve muita referência, só coloquei os personagens no banner. No banner não teve muita referência, tô mandando o link se alguém quiser ver aqui. O 12, ah, 12 tem uma das melhores referências do mundo, que é o Machado, cara. O Machado. Cara, acho que nem no segundo filme eu não prestei atenção. Não, eu prestei sim, no segundo eu prestei atenção. No primeiro, depois eu reassisti também. A coração do Legolas e do Tauriel foi o melhor. Sim, ficou bem massa. Muito... Cara, esse foi totalmente não intencional, esse coração que juntou. Ui, por que o maluco do King of Fighters ali é quem imaginava que era o Bjorn, né? Sim, que você não admitia que o nome dele era Shang. É sério? Não, cara, não tem Shang. Não tem Shang, cara. Não tem... Mas, cara, chega, vamos continuar o podcast. Esse aqui o Vini tava bêbado pra caralho. Tomou uma latinha e ficou bem doido. Quatro. Ai, porque eu não bebo, porque eu não como carne e não sei o que. Tá insuportável, tá ligado? Bebo nos podcasts atual, né, que ele fica bolado. Não, porque eu não bebo, porque eu não sei o que. A última vez ele bebeu. Que o Gariba sacaneia ele e fala assim, ai, o Gariba fica machão quando o Vini tá alcoolizado. Ah, vamos pro 13 aqui, vamos ver. Não, cara a cara. Eu admito. Não, cara a cara. Eu admito que é a primeira vez que eu vejo esse não escrito ali. É o não, cara. Não, cara. Eu juro, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha ampliado esse banner. Porra, Edson. O que o personagem do Chocolate tá fazendo aí? Kai Balão. A propaganda do Kai Kai Balão era com ele, cara. Ai, nossa, não lembro disso. Um bêbado vendendo. Tava numa revista da Mônica, tá ligado? Ah, eu acho que era só o Não Cara a referência. Era só o Não Cara, era a única referência que eu coloquei. Vamos pro próximo. Nossa, esse aí é um dos melhores. Nossa. Que é o Dendê. Dendê. E tem o cara da Forças Especiais Guinil também, né? Com a cara do Muppets. Do Pikachu. Ah, e tem o Sr. Popo ali também. Né? O Sr. Popo. Ficou um gato tá filmado no Meeper. E tem o Vegeta fazendo no Dodori aquilo que o Barry White fazia nos coleguinhas lá, aquele golpe com os braços pra trás. Ah, é, tá. Pô, mas por que o Dendê tá de mãe de... Azeite de Dendê. Dendê. Porra, ah, pô. Baiana. Pode crer. Ah, do que, cara, o 15 tem umas coisas muito erradas. Ah, sim, cara. Esse foi o primeiro que eu participei. Foi o surubolão lá, que eu não consegui colar por sei lá qual motivo. Primeiro surubolão. Tem o Dalsin dando joinha pra Poison, que é a Caipolice. Não, não. Não, pera, você tá pulando, não, é o 15. Não, o 15. É o 15, desculpa. Não consegue, né, mas é. Li errado. Que tem a Marta com um pistolão enorme batendo na sua. Sim, ela tá dominando a bola. Nossa. Capitão Planeta. O Capitão Planeta. O punho de ferro no... No cano ali. Cano da arma. Eu não sei por que tem o Bel Marques ali. Cara, não faz. Eu também não. É um assunto que foi discutido. Eu lembro do Last of Us, eu lembro da maçã que posta da gravidade. Sim, é verdade. Aquele o cara mãe do Thor foi o coisa que o povo aranha tinha dito. Quem é aquele de ponta cabeça ali? É o maluco do Supernatural. Por que ele tá de ponta cabeça? Eu não faço ideia. Se alguém souber, se alguém ouviu esse podcast, se souber porque ele tá de ponta cabeça. Que manifeste. Aquele Capitão Planeta ali, cara. Sim, é o Capitão Planeta suado, né? É o sujeito suado, bate o braço. É muito bom, cara, muito bom. Vou passar pro próximo aqui. Ah, esse sim, Street Fighter. Agora sim, Street Fighter. Ah, agora sim. Esse sim. Que tal o Dalsin ali fazendo joinha pra Caio Polícia? Pra Caio Polícia. Então, o melhor cosplay do... Zangief. O cara tá com os carpetes no pelo, cara. Petudo de crochê. Parece uma barba de abelha, cara. Tem um Akuma ali, tem um Bison comemorando, mas acho que não tem nada demais isso aí, não. Cara, não, tem duas mulheres beijando. Exato, pra mim o Bison tinha que estar atrás delas, tá ligado? Comemorando. Ele tá falando, game over. O Zangief que cortou o carpete e botou no foda, velho. Esse tem uma referência que a gente vai falar mais adiante, mas daí a gente começa agora. Ah, sim, é mais pra frente. O Hawkeye reclamou que o Charlie não tava no banner. Sim, no 16. É, no 16, foi no 16 que ele reclamou. Aí o 17 tem o Yu Hakusho, acho que não tem. É, não tem nada demais, deixa eu ver. Tem um boneco roxo ali, eu não sei que raios é isso, na frente do Togurão ali. Na frente é um lango-lango, cara. Ah, aquilo lango-lango. Ah, eu vi que o lango. É por causa do lango lá, né? Caralho! Cadê? Ah, sou Toguro! Togurão ali, o Toguro bombadão. Do lado do número 17, velho. Ah, sim, tá. Que tá, número tá. 17, velho? Isso é Dragon Ball, mano. Bem, é 17. Ah, tá. 17. Aí tem o número 17 ali, o numeral 17, o número arado. Os caras tão muito. A direita dele tem um lango-lango roxo. Essa porra aí mesmo. Tipo, eu lembro que eu tava sem espaço nessa porra, cara. Eu comecei a esconder uns personagens que foi difícil de achar. Tipo o Tarukane ali embaixo da mão do Jin, sabe? Mal dá pra. Dá pra reconhecer, né, cara? Reconhecer, né? Uma massa ali. É, tipo, eu fiz uns bagulho assim. Mas vamos pro próximo aqui, Tem... Ah, o podcast Nonsense falando sobre nada, sim. Que é praticamente todos os podcasts. É. Porque tem um russo correndo atrás de um urso. Eu acho que é um russo aquilo, né? Não é possível. É um russo. Parar na Rússia. Tem que botar no Schopenhauer com o garro do Wolverine. É o Wolverine fez guerra, cara. É o Wolverine. Melhor comunidade do Orkut. Oh, e tem a estátua do Lenin dando um dunk up com a bola de basquete, cara. É o Lenin de 3. Lenin de 3, isso. Qual é aquela tirinha lá do... Barato é louco, isso. Indomar. Esse já tinha o Manteiro JP nesse... Ah, sim, nesse sim. Tem o pirocóptero vetor do diabo ali no canto direito. Tem um cara o levando um cavalo, É o cara tirando o cavalo da chuva, cara. E tem o... Como é que é o nome desse cara que tá... André Matos comendo carambole. Carambole, André Matos caminhoneiro. Sim, é comunidade, cara. Foda. E aquele lá atrás é alguma referência ao trenzinho Carreta Furacão? Aquele... É. Não sei, eu fechei sem querer, não vou conseguir abrir. É sim. É que tá rodando com o corote, né? O 19 é o filme sem final. Acho que esse aí não tem muita referência, não. Não tem só... nada demais. Tem um peão ali só, mas não é muita referência. Tem, tem uma porra de um carrinho ali, eu não sei do que é. Não, do Radio Flyer. É do Radio Flyer. Cara, eu ia falar do Cidadão Kane. Quase, tá quase lá, Zuiste. Agora o... O 20 que foi... Eu já vi no esquerdo e comecei a rir aqui. Meu velho barreiro. Velho barreiro. Com a cara do Beto Carreiro. Essa merda tem muita referência. O Felipe começou o Bezos Marhel, né? Bezos Marhel. Teu Charlie ali. Ah, ali isso. Charlie, isso aí. Começou a reclamar. Aí tá a explicação, galera. O Charlie tá nesse banner porque o Kalka reclamou que ele não apareceu no Distrito. Tem uma referência, cara, que a gente ficou meses pra descobrir, depois o Coruja falou que era o Seiya, né? Ah, do Seiya. O que que era mesmo? Era eu não lembro. Quando o Vini falou que ele ia tacar no rock lá e falava, meteoro de Pegasus e dava... Pra concentrar outro cara. Isso, algo assim, não sei exatamente se é isso, mas é o Coruja que lembrou a gente, porque a gente não tinha capacidade pra lembrar. Temos uma coxinha. Coxinha de lado. Surgiu o mito de onde se come a coxinha. Tem a mão do Vini contando os dedos. Os dedos. É. Do lado da mão ali tem a sequência de doce que o Zuiste come na festa, que é sempre um brigadeiro. O brigadeiro. Tem os bombons separados do Vini. Os bombons separados. Whisky sem gelo? Oi? Aquilo é whisky gelo? Com gelo e sem gelo? Eu acho que alguém falou do... Não foi? Teve um que a gente falou sobre colocar gelo na cerveja. Mas... cerveja. Ah, nossa. Foi nesse mesmo, cerveja glacial ali, ó. Nossa, glacial. Tem os bigodes? Por que dos bigodes? Eu não lembro. Você tem mania de molhar o bigode. É. Ah, é que não é meio... Ah, é verdade. Sim. Tem um tênis virado ali, que não presta. Cara. Eu não entendi isso até hoje, cara. Não presta deixar tênis virado. É que fala que morre, tá ligado? Fala que sua mãe morre se você deixar o... Nossa! Os caras são agressivos, né? Tem um mega recheio da bolacha ali no canto direito. Bolacha. E o Coruja dormindo, todo vestido, porque ele se arruma 2 horas antes de sair. Caralho, velho, eu não lembrava dessas porra. Ai, vamos continuar aqui. Era 21, cara. Caralho, 21 tem umas ótimas, né, mano? Sim, cara. Eu já começo com um HDR ali. HDR ali no cantinho? O HDR junto com o Supremo. Mas, cara, tem a gigante. A Cyndi Lauper, cara, foi porque alguém falou que o Tony Iron Star... Man just wanna have fun. É. Nossa. Foi o Bruno que falou? Acho que talvez, deve ser. Quem mais lembraria disso, né, cara? Aí tem o Dan Stubak ali com Hyde. Com o Hyde. Matando a vez. Matando a mesma. Por que tem o maluco do Onimusha ali? Do Onimusha não, do... Do Dynasty Wars. É porque a gente... Foi aí que começou que o Zueishi financia essa indústria? Acho que foi, né? Provavelmente. Foi. É. E por que tem a Ana Paula Arósio lá no canto esquerdo, lá em cima? Cara, ótima pergunta, eu não lembro disso. Ótima pergunta, se alguém souber. Ah, eu acho que é porque alguém tava desenhado parecido com a Ana Paula Arósio, se pá. Não, mas não eu tô chutando, eu não lembro. Tem o melhor Gavião Arqueiro, né, Jairson? Ele tá segurando uma pirocolona ali, né? Tá, era essa flecha que você queria. Oi, e o legal da raquete... O legal é o Hulk levantando o Nicolas Cage, cara. Cadê? Ah, é. Comendo fortemente o Nicolas Cage. O Nicolas Cage tá aí porque era na época da corrente do Nicolas Cage no Facebook. Isso, que essa foi o... Eu mandei Nicolas Cage pro Gama Marombeiro, em um segundo ele trocou a foto, tá ligado? Caralho, ele conseguiu, velho. Como assim? Ele tá sendo empurrado, né, pelo Hulk ali, velho. Olha, tá muito sinistro. O Mercúrio, o Mercúrio que é tipo o Denilson do Supremos. Caralho, velho. Ele vai transformar o Denilson no Mercúrio. Serviço de merda, né? Que merda, né? Ah, o 22 é a galera, Sons of Anarchy. Ah, sim, esse ficou bem massa. Eu quero só um minuto de atenção. No, não tem o David nessa versão? O David não tá nessa versão, essa não, cara. Essa não. O David tristão, velho. Ele já tinha saído, ó. Muito tempo atrás. Cara, mas o Marcel tá meio cara de acabou o cigarro ali, né? Acabou meu cigarro. O gente sem barba é muito estranho. Cara, eu acho que eu tinha uns 15 anos nessa imagem, cara. O Zuente tá muito feliz com alguma coisa. Acho que sobrou... É, brigadeiro e cajuzinho lá, tá ligado? Que nem eu, velho. Olha a minha cara. Eu tô com uma cara muito de bosta, velho. O Gariba tá marotão ali. Sim. E o Edson tri feliz com esse... Sim. Uma arma na mão, né? Tá muito feliz. O Vini tá de boas ali. O Bruno, cara. O Bruno. Cara, o Bruno tá meio gordo, né, velho? É, meio. A idade fez mal pro Bruno, a cabeça dele diminuiu. O Coruja tá muito foda, velho. A nossa gangue de motoqueiro é de uniciclo, cara. Uniciclo, isso mesmo. Ai, cara, vamos seguindo aqui. O 23 de Hakusho. Nossa. Mas, temos o Jacaré Shiguri. Sim. Pô, tá até o Allan Kardec. É. Mas vou falar umas paradas de. Falar do mundo de encarnação. Lá, o Chico Xavier, cara. E aí já tem a primeira aparição do pedante de Sabugosa. A mãe do Chris? O que é a armadura do maluco lá, né? Do... É, isso, sim. Isso. A mãe do Chris, porque o fulano apanhou até mudar de cor. Isso, pode crer, velho. E tem, por que tem o porra do R.R. Soares? Cara, era nessa mesma vibe ali do que o, tipo, os três do mundo espiritual. Daí começaram a falar de Chico Xavier, Allan Kardec e o R.R. Soares. Oi, e mais um do Yu Hakusho que tem personagem assim que você tá olhando e bum, você não repara nele, né? É. Ali na bunda do magrelão, esqueci o nome dele, tem dois caras ali também. Que é o bicho. Sansui. Ali, tá pra ver, claramente. Ah, mas às vezes você passa o olho e você não consegue ver, não. O Evandro enfia personagem aí que você... Ó, já, outra safadeza no fundo, né? Porque não dá nem pra saber o que porra é aquela ali. É a rede, cara, eles passaram. É a rede espiritual lá, é, ué. É a rede espiritual ali, cara. Pô, bora, corta. Tá na cara isso, essa referência. Um alambrado. Como é que o cara vai saber o que é? O maluco nas chinerai dele ali, tacando umas borrachinhas ali. O sniper. O cara do Metallica é por causa que o Quabra tinha ido ver o show do Megálica. É verdade. Cara, vamos pro 24. Mano, esse 24 tá incrível. Corrida de Dragster. Corrida, cara, esse foi a melhor do Corrida de Dragster. Corrida de Dragster. O cavalo tá formado no Robert Unicorn. Cara, esse cavalo deu trabalho de fazer essa porra. Só merda aí. Cara, tem o peixe, tem o salmão vestindo uma camisa salmão. Sim. Tem o Elton John ali, tem o Jailson. Kiwi, peludo por fora. O que tem? Que tem um peixe vestido com uma camiseta? Salmão, eu acabei de falar, pô. É o salmão vestido com cor salmão. Ah, eu tava ignorando, desculpa. Larga o jogo, Gariba. Tem jogando. Tem o Beer Force One ali, cara. O Beer Force One, cara. Com o Nerd Reverso ali no canto de barba. Só pra ser legal. Vamos seguindo aqui. Roupou o Dragster Race, foi incrível. Corrida de Dragster, que pra mim sempre foi isso. O 25, o golpe de 64. Ah, tem cara, tem o Bruno. O Bruno. Tá sensacional. Oh, e esse foi um dos podcasts mais safados que a gente já fez, né, velho? Cadê o Bruno aqui? Ah, tá aqui. Achei. Por que tem uma pomba ali? Alguém lembra? Sei lá, cara. Eu sei que tem o capeta com o tridente de controle. Ah, sim. Mas isso é uma imagem clássica. Ah, não é uma imagem clássica, não. Você que fez, não, né? Não, é verdade, eu fiz. Mas o Bruno junto com os caras ali ficou muito bom. Ficou muito suado. Cara, o que esse pombo tá fazendo ali, velho? Eu não sei. Eu não sei, cara. Só, só tava. Alguém ouve o podcast e conta pra nós. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos seguindo. Porra, ah, cara, temos seis, mano. O de internet escada, cara. Que foi o... Que tá incompleto. Sim. Essa foi a sacada, né? Não, além de ele estar incompleto, cara, com ele, a qualidade tá resolu... terrível. Ele tá na resolução mais horrível pra conseguir salvar, assim, no Photoshop. Eu salvei em baixa resolução, abri ele de novo e baixei mais um pouco. Salvou no... Foi no Paint, salvou de novo por cima, tá ligado? Só pra garantir. Depois fez o título por cima bonitinho. Ah, velho, cadê? Lindomar. Nossa, Lindomar ali no canto, chutando o Lime. É foda. Ah, né? Cadê? Nossa, aí, mano. Mortadela. Mortadela, cara, casar. Zip Drive. Só merda, Zip Drive. Zip Mail, o e-mail que tá um mega de... Cara, você usava, você ficava uma semana sem usar, você perdia tua conta. Eu tinha que ficar criando conta nova toda semana, tá ligado? Era uma bosta. Tinha um disquetão ali. Jasper ali, cara. HPG, cara. É, o cara tossiu. Cara, por que que tem o Jaspion ali? O cara do Sil, porra. A gente fala uma coisa e o Kariba pergunta tá osso, né, velho? Isso, minha avó. 27. Vamos pular 27, vamos pular 27. Não, cara. 27 tem o Hasselhoff, cara. É, tem o Hasselhoff. A gente tava falando do Pokémon lá. Foi o primeiro que apareceu. É, o primeiro banner que ele apareceu foi. Primeiro banner que apareceu foi. Tem entendi por que eu só quis pular. Por quê? Por causa da mulher fazendo pole dance lá no fundo lá. Ah, foi nesse, caralho. O Edson ficou quietinho, né? É, esperto, né, velho? Só porque faz pole dance bêbado em poste de luz. Derbinho? Derbinho. Cara, o Derbinho, tipo, mano. O Derbinho? Nossa, a gente ainda movimentava aquela página nessa época. É, velho. Que aquele cara... Invocando o Stacker Triple, cara. Ótima pergunta. Ótima pergunta mesmo. O que vocês estão falando? É o maluco que tá com um lanche ali, dando uma evocada nele. Jesus assim. Vampire Hunter ali. Ah, o Jesus Vampire Hunter. Mas e por que não? Era o Jesus Vampire Hunter e o Zueishi, ele recomendou o Whopper Octuplo lá. Ah, então talvez seja isso. Do Burger King que tá na cabeça do Hasselhoff também. Ele tá segurando alguma carta armadilha. Hearthstone, cara. Hearthstone, olha aí. Eu sei, né? Praise the Helix, que foi a época do Twitch Plays Pokémon. É, tá vendo o Pidgeotto ali, que é eu não lembro se ele era o Messias, eu acho ele que era o Messias. Messias. Sim, sim, ele era o Messias. Ele era o Messias. Ah, vamos seguir. E os 365 índios, né? Que a gente começou a indicar mil lá. Sim, caralhinhos ali também. Uhum. Vamos seguir. Demolidor, 28. Demolidor. 28. Na chamada, a gente fala assim, Demolidor é um cara bem legal, pena que não pode ser mulher. Nossa. Cara, tem, a primeira referência do ralo da internet ali, eu noto. É, exatamente, tá ali o ralo. Verdade. É o mesmo ralo que a gente tem hoje em dia, não é? É, o mesmo. Desenhei por cima. Tem a Kelly Divine ali. Não, por que a Kelly Divine tá de viúva negra com o chapéu do Flamer? Porque o Segui falou que ela tem cara de cearense. É. E a Valentina Napp de Electro. No elenco, melhor elenco de filme do Demolidor até hoje. É. O Steve Simmons de Demolidor. Caralho, velho. Sim, mano. O que o Renegade tá fazendo aqui? Ele jogava um bueno, cara, com aquela coberta. É, porque o Renegade é porque ele era juiz de dia e justiceiro de noite. Ah, né? É o Nicholas... É, meu, caralho. É o Nicholas Marshall. Nicholas Marshall. Nossa, esse é velho, hein? Esse é velho. Vamos seguindo. Puta, velho, o 29, acho que foi o primeiro que o Kiliano participou, né? Foi. Fui, cara, fui. Cabeção de Duke Nukem. Tem o Traveco. Tem o Traveco. Sim, cara. Tem esse de ostentar de comprar o boi premiado. O cabeção de Duke Nukem. E tem o Nicolas Cage GT, velho. Que ele seria um bom ET no cinema que a gente tava falando, não era? Uhum. Não lembro exatamente. É legal a versão do Angry Birds que ficou em cima. É assim. Por que não pintaram o Terry Crews? Tem o... Cara, lá no fundo tem o Ferreiro. O Vini na metalúrgica. O Vini na forja. Caralho. Mano, O Kiliano aloprou muito o Vini, foi muito engraçado esse jogo. Tem uma parte genial nesse podcast que o Vini, ele deu uma saidinha, ele faz um... E na hora que ele cai, faz uma onomatopeia de filme, cara. Tipo, parece soco de filme, aquele... Ah, foi que depois que ele caiu, a gente perguntou se ele tava bem, não é, no bagulho assim. Cara, eu tenho que ver sigo de quem, é isso mesmo, cara. Sigo, ele tá de... Dan. O ET tá com a cara de quem ali, o Nicolas Cage? Nicolas Cage, aham. Nicolas Cage. Eu não sei porquê, cara, a Rita Cadillac tá de princesa. É princesa Peach, cara. É, pra você reparar que o Ron Jeremy é o Mario. Caralho. A gente falou alguma coisa de, ah, vai salvar a princesa, imagina se fosse a Rita Cadillac, você não ia salvar ou qualquer coisa do tipo. Mano, eu dei muita sorte de ter achado uma foto de um traveco na frente, né, de um caminhão, cara. Parece o João Travolta, cara. Ai, ai, deixa eu seguir aqui. Nossa. Porra, mano. E o 30, mano? 30, cara. Aquele pau. Aquelas bolas penduradas ali, bolas, velho. E ninguém falou Jesus, nada, cara. Eu não tinha visto até você falar, cara. Ninguém falou nada daquelas bolas penduradas ali, mano. Mas acho que tirando o traveco e a cueca freada, acho que não tem nada demais nesse aí, é, né? Tem a lança. A lança de porra. Ah, o sommelier de porra. Nossa. Sommelier de porra. A lança, prato, né? A lança, o saco no prato. Prato, é verdade, é verdade. Tem o... Porra, tem... Acho que é das primeiras menções ao Band Leão. Banzaz. Tem o fundo, cara, que é mármore marroquino, cara. Isso. Marroquino. Que merda. Até a Belona lá, que eu esqueci o nome lá. Mamangala. Por que tem o Ray Charles? Não sei. Ah, não faz pergunta difícil. Tem o Vegeta porque alguém uma hora fala seus vermes insolentes, eu acho. O Yu, acho que foi o Zueste que falou. E do nada, que não faz sentido nenhum com o podcast. Aí a gente pediu pra pôr o Vegeta, tá ligado? O Ray Charles ali não é tipo que os olhos não veem, coração não sente? Pode ser. Não sei. Talvez, não sei. Quem sabe? Ele tá do lado do Bruno Cargano. Jogos pra cagar. Vamos seguir aqui então. Cara, puta, eu tô sem o 31 aqui. Deixa eu abrir o link do. O desenho da infância. Eu mandei ele. Tem só o Don Shido, assim. Tem o Don Shido, tem o. Acabou de mumeza, cara. Uma vaca, tinha um cavalo. Ah, cavalo, cara. Tem o Leslie também. O Mr. Magoo. Ah, é, porque tinha o desenho Mr. Magoo e tal. E, tem um Super Patos com um cachorro com uma cara de Super Patos ali, eu não sei porquê. Ah, é porque você contou a história que você tinha os bonecos Super Patos Jesus, e o Chihuahua avançou em você. Puta, aquele Natal, velho. Nossa. O flashback, né? Nossa, velho. Cena da guerra. Oh, corta o podcast aqui. Olha, é pior. Cara, eu acho que é um puta, velho. Que... Ah, tem o desenho dos animais que morriam lá, né? Isso, os animais do bosta de Vintém. Isso, essa bosta aí. Ah tá, que bagunça de gente esse banho. Melhor cosplay do Capitão Planeta. É assim, porra, tão chido no... Não é um cosplay, ele é o Capitão Planeta, cara. Ele é. Ah, é. Vale, é. Ah, deixa eu seguir aqui. Cara, 32 de Mega Drive, acho que dá pra pular. Não é, tem nada tá, de tá nada de plão. Nada de relevante. Só tem o ator ali na esquerda. É aqui que o Tony da Lua tá fazendo ali. Não, era o personagem que era cego do Marcos Frota, agora eu tô no. O Jatobá? Jatobá, é. Mas por que que ele tá aí? Eu não lembro disso. Eu não lembro. Cega. Cega. Ai, caralho. Porra. Valeu, Gariba. Cara, que merda, mano. Nossa, não, eu tô vendo ali um telebradesco ali em cima só. Jesus, que... Tem a mulher com o frangão cravado na espada lá. Sim, a briga pelo frangão, cara. A briga pelo frangão, cara, da vida. Cara, ali embaixo, canto inferior direito, o Michael Jackson aliciando uma criancinha, cara. Sim, bem de pequenininha pra não dar processo, tá ligado? Que errado, cara. Vamos passar pro próximo aqui. 33, Schwarzenegger. Tem o Predador, acho que é a primeira versão do Predador cagado. Quero Van Damme. Van Damme. Esse babalu aí. Cara, o porquê o do Babalu, eu não lembro o que a gente falou, mas eu usei ele pra tapar onde acabava a cabeça dele ali, pra ficar em branco. Eu botei o Babalu no negócio. Por que tem o Factory Fire aqui? Ixi, eu não sei. Tem um bebê Schwarzenegger bizarro. Tem um Abe Swing, por quê? Cara, eu não entendo nenhuma referência desse. Cara, saíra que isso é. O que vocês estão fazendo ali? Não tinha a ver com Predador, será que? Acho que não. Não. Não faço ideia. Não, o camelo é o soco no camelo, cara. Ah, não, isso é o cabelo depois. Sim. Camelo, sim. Mas, é, não sei porque tem um Abe Swing ali. Ah, não tem nada demais isso aqui também, tá bem de né? Tem o vilão Fred Mercury ali também. Ah, sim. Não, o Jesse Ventura, aquele ali é do Alien, do tem o Predador. Né? Que é o Mr. Freeze ali que vale. Tem o cocaína ali no poder. Cocaína. Vamos passar. 34. Primeiro batalha de crossover, cara, olha só. Ah, o chapéu seductor. Do garoto Rude. Chapéu sedutor. Sedutor. Mais um Hasselhoff. Tem os Beyblade ali. Tem um He-Man Vult Comi ali no canto direito. Sim, e o esqueleto bronzeado. Cara. Os mamilos que o Evandro fez ali. Mamilo quadrado. Era nesse que a gente falou da tirinha do qual é o nome do maluco do braço mecânico mesmo? Mandíbula. Mandíbula tristinho, velho. Carinha triste que o He-Man tá quebrando o braço dele. Para, He-Man. Quebrou o braço. Tá legal, He-Man. Mano, que porra, He-Man. A cara do mandíbula de não. Oi, Flamengo. Olha lá. A cara do mandíbula de não faz isso comigo, não, velho. Para, cara. É de metal, mas dói em mim, velho. Tá ligado nos meus nervos, tá bom. Por que o jacaré tá com a chupeta na boca? Um Cool Boy, cara. Porque... Garoto Rude, cara. Mas ele já tava. Mas a foto ele já tava. Já tava. Só é. Eu não entendi porque o Hasselhoff tá com o jogo de xadrez na mão. Porque ele ia jogar xadrez contra o Rob Schneider. Sério? É, a batalha era ele. É justa, cara. Não faz o menor sentido. Não. Mas a primeira era só isso, né? Era do tipo. Era no esporte, né? Era só esporte. Era verdade. Tanto que o He-Man e o vôlei de praia. E o esqueleto, eles estavam jogando vôlei de praia, por isso que estão bronzeados assim. O mandíbulo do Capitão Gancho era a peteca. Vamos passar aqui, deixa eu ver. Bora. O próximo dá pra passar adiante, que é o de Graphic Novels. Eu já vi muito site. Usou a mesma imagem, vendendo, né? Usando essa mesma imagem que eu fiz. Ai, pula pro 36 logo, pelo amor de Deus. Vou processar todo mundo. Porra, essa aí tá mítica. Assim. Teu piripaque Chaves. Ali no canto. Teu piripaque Chaves. É o Evandro ali. O Evandro, cara. Sai desse lado. É mesmo. Cara, canto direito ali, o abajur cor de carne, cara. Abajur cor de carne. É, com filazão. Ah, bem, Virgulodes, a Smiley Cyrus quando ainda era decente. Zé do Belo. KLB. Mais um Mantene JP. Tunactum lá. Esse podcast comigo. Hanson. Olha o Billy Idol, o Supra original. Quem é aquele cara ali? Tem o Sanduci Orba. Sanduci Orba, foi. Tem um. Sanduci Orba feio ali. O Hélio dos Passos. Hélio dos Passos, cara. Hélio dos Passos no Chernobyl. Não, não era Chernobyl. Era Chernobyl. Não, Chernobyl. Era. Ó, seguiu. O Piripaque do Chaves ali, ó. Piripaque do Chaves, sim, cara. Sim. E tem o Ninjas da Rocha ali em cima também. Que... Ninjas da Rocha. É o Tony da Gatorra ali no canto também. É mesmo, Tony da Gatorra. O ali. Tá, galera. Vamos lá, então. 37, cara. 37 é o de cronologia cagada. Tem um monstro. Tem um mal chorando pela Gwynputh ali, cara. Puxa, aí o seu de peruca. Ah, é, mãe do Gariba. Mãe do Gariba. Por quê? É porque você não notou tal negócio, aí a gente aí, falou. Os caras falaram que. Dá uma tempinho, peraí. Você ia acordar um dia, olhar assim pra tua mãe, era um cara assim de peruca, e você ia falar. Mãe, tem suco de laranja pro Japão. Sim, não ia notar, tá ligado? E a tia May ali com os Oscar na mão. Aquela admira a atuação, né? Que era outra atriz. Era uma atriz. Botaram o Carlos Camacho. É a cronologia de Kubanacan, que é uma zona. Kubanacan é decente. É não, cara. O cara volta, não, o cara é pai dele mesmo. Por que tem um lixo orgânico ali? Alguém lembra? Puta, tu lembra disso? O Seguito falou que era alguma coisa orgânica que a gente falou. É o senador Organa do Star Wars. Ah, sim. Cara, era uma referência muito obscura. É obscura. É o Hector Bonilha. Tem uma coca. Eu tenho certeza. A coca com eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza absoluta que que o Sigi falou pra mim colocar isso por causa do Senador Organa. E quando saiu o podcast, ele não lembrava mais por que era. Arco Documentos, alguém lembra? Não. Putz, não lembro. Não. Vamos continuar. 38, cara, 38. Ah, foi a primeira leitura do GP Guia. Nossa. É uma cruza. Teu Felipe Massa, por quê, cara? Hector Bonilha tem ali. Tu tinha mate. A cruza do Mestre dos Magos com o Namaqueterasco. Ou tem o quarto do Inter lá, né? Que tem até o quarto do Inter. Não, relax. Locadora de mulher. Deu um Roda Viva ali no canto. É, essa referência mais obscura que aquele muro ali é o muro do Roda Viva verdadeiro da música do Raimundo. Uma pessoa. Então, o que o chulesco ali da Copa tá fazendo ali no canto direito? Puta, mano. Porque aí a rua fica perto do estádio aqui de Itaquera, cara. Ah, é, os zumbis perto de Itaquera. É legal aqui, ó, chupeta seco, xoxó tá 20, butico, R$29,99. Ah. Os caras devolvem isso pra na cortina. Esse cara no meio, cara, embaixo do cartaz? Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues. Senhor da putaria. Parece o Frankenstein, cara. Parece, tá parecendo, né, cara? Esse manjava das putarias. Vamos seguir. Foda. Escola de escola. Ah, esse aqui, cara. Instituto Charles Bronson. Esse aí que mostraram a primeira vez o Vini Ruivo, né? Aquela foto. Sim. Sim. As fotos da infância. Cara, ali, a sombra ali, o preto berrante. Caralho. Tem o cavalo manco. O cavalo manco, o tiro de bu. Tem o ninja pasteleiro ali. É os amigos do Vini que invadiram a venda e enfiam um pastel na calça. Cara, mas tem o Gariba e eu escolhi esperar ali, cara. É verdade, aqui. Tem uma que porra que era do maluco do Mullets? É o Zoit que tinha um boné do Iron Maiden e o sonho dele era ter Mullets. É. Não, o sonho dele era ter o cabelo igual ao do Rambo. Isso. Mullets? Mullets cacheado. Esse é do Charles Bronson. Tem o Flammer bolado ali. O Gariba podia esperar. Por que tem um mentiroso ali? É o Vini, quando ele teve uma resolveu incriminar um outro cara. Aquele se bateu. Batendo nele mesmo, isso. Ele deu uma surra nele mesmo, é verdade. Ó, tem... O Evandro que tinha uma placa de aplauso. É, minha plaquinha de aplausos que eu levantava na aula. Aqui é o cavalo manco, é? É. Foi iluminado. O Zé Comé com ovo aqui, cara. Eu não sei o Zé Comé com ovo, cara. Zé Comé com ovo. Acho que é por causa do ovo que atirava no final do ano. Mano, e o que é aquela navinha azul ali, perto do Ben Amichis ali? É um batarangue, cara. Batarangue contra um tijolo, ó. Nossa, eu não lembro disso, velho. É, que o Vini jogou uma tesoura na Maguria. Vixe. Que era o batarangue, a tesoura tá aqui embaixo. A tesoura tá ali embaixo. O copo azul. Love Metal, cortando o Love Metal. Que eu falei que eu tinha os três. Love Metal, cara. Eu tenho os três. E a freira? Não sei. Você tá no colégio freira, dessa vez. Ah, tá. E o copo azul, que era a sociedade do copo azul do Flamer. Ah, verdade, o copo com gelo, que é um amigo do Evandro que levou batido, levou um copo com gelo. Ah, sim, pra não beber quente. Saudade, saudade do segundo grau. Ai, vamos seguir. Depois foi Blood Craven, isso? Não. Não, eu tá errado aqui. Foi o 40? Foi? Tá 40 é o encadernado. É que não, a gente não numerou, né, com 40, por isso que... É só encadernado 1. Isso foi o encadernado 1. Tem e o único até agora. Nojo desse Morrison ali, cara. Tem o Demolidor com os dildo que ele bate nos caras, o Gag Ball e o Jacaré de novo, porque eu não sei. Porra, que velho, onde cadê o jacaré? Tá ali do lado do Demolidor. Do lado do Demolidor, no sofá. Ah, tá. Camaleão de maquiagem, ó, navalha. Mano, o maluco ali logo atrás do Rino, quem que é? O George Michael. Ah, o George Michael? George Michael. Por George quê? Não, por quê? Essa pergunta difícil. Porque ele tá com cara de volta e comi. E o Capitão América, eu vou embora desse antro. Steve Jobs. Vou embora desse antro. Eu digitei no Google Capitão América bolado. Isso aí. Speed Gagball. Speedball com... Uma Gagball. Azulquista. Acho que esse aqui também não... Tem um sala de bate-papo wall ali que não sei por que tá ali. Não lembro. Ah, não, porque... Eles tipo... marcaram a balada pelo bate-papo wall. Ah, é, tava todo mundo com os nicks, tipo... Rolão 34, essas coisas. É, isso. Igual do Morris, na verdade. É verdade. Vamos pro 41 aqui, então. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Cara, tem o... Tem o Otávio Mesquita de Amber Vision, né, cara? Tem a Sandra Nemberg no passarinho, viu? Dançarina. Passarinho, que som é esse? E o Hulk, vermelho. Com vermelho com bigodão. Não, o cara é tão foda que ele se transforma e o bigode some. Não, nossa cronologia, cara. Na nossa cronologia, não. Se fosse foda, o bigode continuava. Tem o Batman de mamilos ali. Isso que não tem muita coisa. Assusta. Puta. O que a gente tá procurando nos banners é referências obscuras. É, no do Eric Ignato é bem suave, não. É, porque foi quando o Fausto morreu lá, né? Aí a gente fez um podcast especial. Foi um banner feito às pressas. Homenagem. Vamos pro 43, então. 43. Jogo de corrida. Acho que tá bem tem o ponto ali, né? O Alpatino. O Alpatino cheirado. Cara, eu não lembro o que era o Alpatino cheirado. Porque tinha uma fase daquele joguinho de corrida lá que você olhava pro alto. Parecia que era carreira. Era carreira de cocaína. mas qual é a da Traquinas ali, cara? Eu não sei. Da Traquinas na mina do Ride Racer lá, né? Mas o... Mas tem um ali que é o do o Planeta do Senhor Caiô, com vários carros que representam o trânsito. O Enduro. Não, o Enduro. É verdade, que é infinito. 300 carros no primeiro dia. E tem aqui do lado o Mineiro jogando queijo ali, ó. É verdade. Nossa, o Mineiro, cara. O Mineiro. Quem que falou Mineiro? Foi você. Não, você mesmo. Eu falei minerador, não foi? Não, o primeiro falou mineiro, aí depois era minerador. Não, vocês estão me... Vocês são tudo pilantrão. Vocês falaram em mineiro, daí o cara de coisa dizer, o cara vai estar comendo pão de queijo. Não, eu falei minerador, com certeza. Alguém tava pensando que era um mineiro, velho. O jogo das carreirinhas era o Micro Machines. Sim, Micro Machines, isso aí. Tá, vamos seguindo aqui. 44. 44, cara. Tem só o céu de Batman. Tem o céu de Batman, isso. Ih, eu o garoto do futuro lá embaixo? Garoto do futuro. Eu não sei por quê. O Trunks é o garoto do futuro. Ah, é verdade. Por que o Celta de Batman? Não entendi isso. Cara, eu não lembro essa referência. Eu sei que foi falado. Lembro que tinha, claramente, mas eu não lembro. Eu coloquei no banner e depois eu não sabia por quê de novo. É padrão, né? Tem a camisa do Vegeta de Batman ali. Batman. É rosa. Vamos pro 45, né? Não tem tanta coisa, mas é engraçado. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Porque, cara, são várias versões de Nicolas Cage, então tem quatro. Pô, já volta aí, rapidinho. Beleza. Não precisa falar isso no meio do podcast, né? É. Bota no texto, caralho. Observa bem que o Nicolas Cage, ele foi imagem de exibição alguém no Skype por um bom tempo. É verdade. Alguém ficou... Tem passos usando o Nicolas Cage, eu não lembro quem. Tem o Thor Nicolas Cage ali. Acho que. Thor Nicolas Cage. Ah, e tem a Princesa Disney de Nicolas Cage. Agora não tem nada demais, eu acho, isso aí, né? Vamos passar pro. Então, bora. 46, né? 46. RPG, exatamente. Are you Russian or Dragon? Eu já descobri aqui que eu não tenho todos os banners no meu computador, porque eu tô passando adiante, assim, eu vejo. Tá faltando alguns, eu tenho que ficar por... Agora sim, o Chapéu Sedutor ali, do lado do... Ah, velho, o Chapéu Sedutor. Do lado do Ventania e da Rose. Caralho. Eu ri muito com essa merda, velho. E ali, véio. Embaixo do saco do Rob Schneider, quem tá ali? O Gangorra. Eu não tinha reparado no Gangorra. Gangorra, cara. Ele é grande Gangorra. Os malucos de paraquedas, indo pra direção contrária, tá ligado? É, indo embora da ilha. O Amish Force One. Chapéu Sedutor. o Christopher Lambert, Hasselhoff. Isso foi 46 e ainda não teve a segunda parte. É gariba. Não, o Vini falou que ia fazer um outro depois, mas depois, agora que eu tô com o microfone novo e com tempo de sobra, eu penso em alguma coisa, a gente faz. Mas o Vini vai querer levar a sério, a gente não quer levar a sério. Então tá, mas é um treco zoado. O Vini vai querer cavalgar gloriosamente em direção ao Valhalla, a gente quer pegar uma carona no jeguinho em direção ao puteiro, porra. A gente quer enfiar uma maconha no cara sem ter. Pô, deu uma dó do gariba, cara. Você tem certeza? Tenho, mano. Vocês têm certeza? Tenho, mano. Não, eu... não faz isso, não fizeram nada pra você, não. A gente vai matar, cara. Então vocês não mataram ele. Na parede. Vamos ele vai voltar na próxima, né? Reboot. Vamos 47, cara. 47 a gente tem um caminhão tombado. Sim, esse cara. Caminhão tombado, a guria tomando banho de Guaraná. A guria tomando banho de Guaraná, velho. Que horror. Mais um banner, mais uma bola. Um saco. Sim. Não, mas esse, não, esse tá tapado, cara. Não. Tá ali, não, tá na pele. Tá, não, dá pra fazer. Tá ali pendurado na churrasqueira. Vou colocar na saco discreto. Tem o tiozão do churrasco. Estatística de fim de ano. Por que tem a Sarina Valentina ali, cara? Linguiça. Tem o Chris Angel, tem o Chris Angel, cara. Tem o Chris Angel, eu não lembro porquê, mas tem. Porque eu tirava um hambúrguer da parede, cara. Eu vou colocar estatísticas de fim de ano. Por que tem um carro de ponta cabeça ali, alguém sabe? Foi tu que falou pra colocar, porque eu não... Jesus, caralho. Carro, tá o carro voando aqui, velho. E o que o Tasmania tá fazendo ali também? Que dragão branco de olhos azuis tá fazendo? Deve ali. Ser aqui, eu não sei. Tem uma carta do churrascão ali. Esse eu acho que é um dos que eu menos escutei, cara. É, escuta de novo pra tu pegar as referências. Uhum. Nos comentários desse podcast eu lanço as referências desse aí. Sim. Vamos seguindo aqui. Agora 48. 48. De anime, cara. Nada demais, eu acho. Eu olhei aqui. Tem um hambúrguer voando, mas não sei. Tem o Barbosa. Por quê? Porque tá aquele bigodão ali no do Evangelho por causa do Parabéns. Parabéns. Ah, tem o Naruto. O Naruto ali, ó. O Naruto. É, os Naruto. Ui, esse foi o post que colocamos tudo em japonês, né, velho? Sim. Foi. Ah, foi genial isso, velho. Traduzido. Pior tradução do mundo. Eu escrevi um monte de coisa aleatória, tá ligado? A escada rolante é a escada do santuário, que ela é pra baixo, os caras continuam correndo. Exato. Tem a Joelma do Calypso ali no fundo? É? Não, é não. Tem. Loira, parece. É loira? Tem. É ela mesmo. É por que? Não faço ideia. Vai falar que tem um babosa aqui, ó. Tem um babosa. Calypso não é a mulher do cara do. Ah não, esquece. Foi longe, hein? Tem um Barbosa aqui que são diálogos de Cavaleiro Zodíaco, que você fala uma coisa e ele responde metade do quê? Você falou não sei o que mais lá? Fica repetindo. É. Deixa eu seguir aqui. 49. Coisas irritantes. Para. Puta, sim, velho. Isso era irritante. Tem o piercing no umbigo. Tem champignon? Eu não sei porque que é champignon ali. Deve ter sido coisa do Vini, né? Tem o... Não era o do Charlie Brown, porra? É, Charlie Brown, cara. Não lembro. Não. Charlie Brown. Tem o Ozzy Osbourne. Tem o Ozzy, cara, de Wally. Eu não sei porquê. É porque falou... Alguém falou do Ozzy e ficou parecendo que falou Wally. Cara, tem a Raquel Charizard. Raquel Charizard. Muito bom. Tem o Gaúcho com o chimarrão ali por algum motivo. Provavelmente, eu acho que não sei. Cinebande Privé. Também não sei. Não, porque sei tá por... lá. Nem a baleia, porque, cara. É, Cinebande Privé porque ele vai pro comercial bem na hora que começa a fila de teco. Você vai começar a bater um, ele vai pro comercial. Tem as velhas do tem uma velhinha do GTA 3 lá atrás, cara. Que ela... E o Danny Boy. Ah, isso que eu ia perguntar. Quem é que tava assim em cima do Danny Boy? Era a velhinha, então. Velhinha do GTA 3. Tem. Cara, muitas dessas coisas aí é tudo o Vini que falou, cara. Inclusive tem o Vini ali no meio, ó. Tem o Vini desangado ali. Né? Tá, vamos seguindo aqui. 40, 50. Ah, o 50 é. É uma junção de todos. Chegamos na metade. Tem uma hora e meia de podcast, chegamos na metade. Uma hora de podcast e chegamos no 50. É só junção. tudo que a gente falou até agora. É, com o David Stone. É o que a gente tá fazendo, é o que a gente tá fazendo agora, só que ao contrário. Eu botei foto de todo mundo, aí o Vini falou, meu, tira do banner. Eu só botei uma só botei um capacete cagado na cara dele ali, cara. E a gente deixou ele ali embaixo. Bunda, né? Bunda mole, né, cara? Eu fumando crack, pô, aqui, na... Cadê? Fumando queijo. Ah, sim. Fumando queijo. Mano, olha minha foto ali, eu tava com um chapéuzinho da princesa lá. Da Juba, né? E com um lacinho de tule. Sim. Ah, tem o Vini embaixo agora, né, cara? O Vini tá ali. Aquele ruivo lá embaixo. Sim, tem a galera que morreu do site em cinza aqui, tá ligado? Atrás tem o Bruno, tem o David. O Diogo tava vivo ainda, então. Tava. Tem o Jorge Armani ali no canto, cara. Jorge Armani. Ah, é por isso que foi o Bezos Marhel, né? Aham. Tem um Debinho aqui, velho. E dessa vez consertou o podcast porque tem o Traveco Tailandês e o Tio do Churrasco sem as bolas aparecendo. Né? Redimido. Senador orgânico ali de novo. Sim. Cara, eu simplesmente abri os PSD e fui copiando coisas aleatórias. Sim.